estudo da Universidade Federal da Fronteira Sul sobre benefícios da erva mate na saúde abre nova fase e busca mais voluntários. Dando um giro também pelo jornaldebeltrão.com.br. Lembrando, amanhã tem a edição impressa do Jornal de Pato Branco, junto com o Jornal de Beltrão, trazendo informações sobre o tempo nesta quinta-feira na região sudoeste. Calor, chuva, sábado e domingo, hein? Ecoponto recebe lixo eletrônico todos os dias aqui em Pato Branco. O pavilhão da agroindústria familiar terá destaque no Show Rural 2026, que começa segunda-feira, e projeto prevê internação humanizada para pessoas em situação de rua aqui no Paraná. E ainda, destaques que chamam a atenção do preço do gás natural que recua. Entenda as diferenças para o GLP, tá lá no portal Jornal de Beltrão. O portal RBJ, Grupo RBJ de Comunicação, também notícias regionais. CMEI do bairro Padre Eurico sofre furtos de viação e tem prejuízo de 18 mil reais, gente. Audiência pública retoma debate sobre revisão da lei orgânica lá de Francisco Beltrão. Onquivida realiza bazar beneficente em Shoppingzinho e Corrida da Rotã chega à quinta edição e deve reunir mais de 1.000 participantes em Francisco Beltrão. Essa prova que acontece no dia 12 de abril lá em Francisco Beltrão. Nós tivemos a Corrida da Rotã no final do ano passado aqui do terceiro BPM e agora, atenção, corredores profissionais, corredores que fazem, né, a diferença aí no dia a dia. Dia 12 de abril tem a Corrida da Rotã lá em Francisco Beltrão. Tá no giro rápido pelo portal PP News FB, Segurança Pública. Olá, meu querido Luiz Carlos Maciel, Luquinhas Maciel. Homem sai para pescar com os filhos e morre afogado ao cair em rio, gente. Primeiro júri popular do Novo Fórum será nesta quinta-feira em Francisco Beltrão. Ladrões furtam fiação no CMEI Betinho pela segunda vez lá também em Francisco Beltrão. E homem fica ferido após veículo colidir contra defensa na BR-280. E BPFron prende homem com carregamento de ampolas para emagrecimento e cigarros eletrônicos. Já já a gente dá aquele giro no BO99 com todas as informações minuciosas para você na manhã desta quinta-feira, dia 5 de fevereiro de 2026. Cidade Notícia. Claro que você sabe que o melhor da moda verão é onde? Nas lojas Bom Sucesso de Pato Branco. Celebre a chegada do novo ano de um jeito único e especial. Cada detalhe pensado para deixar toda a sua família lindíssima. Garanta suas peças favoritas para arrasar neste verão. Lojas Bom Sucesso, você sabe. Toda loja em 6 vezes nos cartões sem juros. A inspiração que você precisa com look de qualidade e preços baixos. Sabe, em Pato Branco, na rua Guarani 390, antiga agência do Banco do Brasil, coração central da cidade de Pato Branco. Eu falei, Lojas Bom Sucesso. Bom dia. 8:12. Cidade. Produtores rurais de Pato Branco e região, a loja Tradição Máquinas chegou e está esperando por você. Na loja Tradição Máquinas, você encontra tudo o que precisa para aumentar sua produtividade. Máquinas agrícolas, implementos, peças, ferramentas, linha de pecuária e muitas novidades. Você também pode adquirir os produtos diretamente nas unidades Tradição. Venha visitar a Tradição Máquinas junto à matriz da Cooperativa Tradição. Na Via do Conhecimento 1911, quilômetro 2 em Pato Branco, Paraná. Tradição Máquinas em Pato Branco, Paraná. Tradição Máquinas é da Cooperativa Tradição. Cidade, eu adoro essa rádio. O que você precisa para fazer. Grupo Zancanaro é a força que move cada fase da construção. Britador, concreto, argamassa com alta performance, terraplenagem, pavimentação e muito mais. Com frota dedicada e equipe técnica, a gente entrega infraestrutura com qualidade e responsabilidade em cada etapa. Grupo Zancanaro, confiança que se constrói. Fale com a gente, 46-3224-1715. Mega Liquidação Lilian Calçados é a maior do Sudoeste. Um furacão de preços baixos pra você. São 50 mil pares a preço de custo. Tênis infantil Botinho, Oli e Pipos R$39,90 e Alpargatas Moleca R$29,90. Sandálias e tamancos Visano, Lili, Mississippi Molequinha R$59,90. Tênis Nike, Adidas, Mizuno e Skechers R$299,90. Neste sábado atendendo até às 18 horas. Lilian Calçados. Muito mais sucesso! Cidade! Já parou para pensar que toda vez que você investe, está construindo seu caminho para o futuro? Para fazer as escolhas que mais combinam com seu perfil de investidor, você precisa do parceiro certo nessa caminhada. O Sicoob tem um portfólio diversificado que oferece solidez e rentabilidade para os seus objetivos. Quer investir com segurança? Se você está começando ou já tem experiência, o Sicoob tem os melhores investimentos e tudo para ser seu. Invista pelo app Sicoob, mais que uma escolha financeira. Sicoob. Supermercado Ponto Quente, frutas e verduras fresquinhas, açougue com variedade de carnes e panificadora com fabricação própria, variedade e qualidade em todos os setores, estacionamento coberto e monitorado. Venha conferir e aproveitar nossas ofertas. Supermercado Ponto Quente é tradição e economia atendendo a família pato-branquense há mais de 35 anos. Avenida Tupi, 4971, entrada para o bairro Novo Horizonte. Mais que música, uma nova experiência. Cidade. Valorize cada detalhe de seu sorriso com os profissionais do Consultório Odontológico Planalto. Clareamento dental, restaurações, aparelho ortodôntico, tratamento de canal, dentaduras e implantes dentários. Dentes bonitos e bem cuidados por menos do que você imagina. Agende sua avaliação pelo fone 3224-2497. Consultório Odontológico Planalto, na entrada do bairro Planalto, em Pato Branco. Tranquilidade é Pasque, pra sua independência Pasque. O plano de assistência pra toda a família, confiança é Pasque. O transporte pra consulta é só ligar no Pasque. Descontos e convênios você tem no Pasque. Até no funeral, um amparo, um carinho, tudo isso é Pasque. O seu plano de vida. Mais sucesso! Cidade! Loja Bom Sucesso! O melhor da moda verão é na Loja Bom Sucesso de Pato Branco. Celebre a chegada do ano novo de um jeito único e especial. Cada detalhe pensado para deixar toda a sua família lindíssima. Garanta suas peças favoritas para arrasar neste verão. Loja Bom Sucesso, a inspiração que você precisa com look de qualidade e preços baixos. Em Pato Branco, Rua Guarani 390, antiga agência do Banco Loja do Brasil. Bom Sucesso! Onde o maior sucesso é você. Modernidade, conectividade, praticidade. Nosso dia a dia passa muito rápido e você não tem tempo a perder. Em uma reunião, vamos simplesmente para abastecer. No Posto Alabama, o abastecimento é no estalar de dedos. Combustíveis de qualidade com maior rendimento. Loja de conveniência incrível, com tudo que você precisa. Agora você já sabe. Vai abastecer? Posto Alabama. Rua Tamoio, 765. Olá, eu sou a Luana do bairro São Cristóvão. Lá em casa todo mundo escuta a Rádio Cidade. Cidade! Sabia que você pode ser o tipo de alguém? Aliás, de até 4 pessoas. Quando você doa sangue, você pode ajudar até 4 pessoas. Período de férias é a época em que os estoques dos hemocentros ficam muito baixos, dificultando tratamentos de emergência como câncer e outros. Hoje, seja o tipo de alguém. Procure o hemocentro mais perto e doe sangue. Com esse gesto, você doa vida. Você doa amor. Uma campanha Cidade FM, em prol da vida. Hora certa, Cidade FM. 8:38. Cidade Notícia. Bom dia, bom dia! Quinta-feira, hoje, dia da participação também do senador da República, Sérgio Moro, com comentário semanal, rádio serviço também de política para você. Ontem batemos um papo com o pré-candidato a governador do Paraná, Requião Filho. Cada vez que coloco, disponibilizo aí, né? O pessoal pediu também para como foi e tal. Quem não conseguiu ver, a gente vai tentar disponibilizar aí nas nossas redes sociais também, né? Fez um balanço aí da expectativa também deste 2026, que não é apenas ano de Copa do Mundo, né? Mas é ano de eleições, movimentará muito e, claro, vai passar, ó, voando mais uma vez, né? Este ano que recém começou e já estamos, né, em fevereiro, minha gente. Bora lá que tudo dê certo na minha, na sua, nas nossas vidas. Afinal de contas, nós estamos aqui para fazer aquela companhia. Espero que é agradável para você. Alô, você, meu amigo vanzeiro escolar. Alô, motoristas de vans. Alô, motoristas dos ônibus escolar. É, a movimentação no trânsito, como é que tá? É, tá, é, voltou ao normal, né? Porque hoje, né, voltaram as aulas na rede pública estadual de ensino. Então, meu amigo, paciência e prudência nos horários de pico, né? Principalmente entre as 7:00 e 8:30 da manhã, 11:30, 12:30, por aí, depois do início da tarde, claro, no finalzinho da tarde também, né? Nós já teremos a movimentação intensa, principalmente em frente às escolas. Agora voltou tudo ao normal, começa o ano letivo oficialmente para praticamente 100% dos estabelecimentos de ensino, sejam os ensinos estabelecimentos privados ou públicos também, tá bom? Rede municipal começa hoje, expectativa muito grande, somente no estado são mais de 1 milhão de estudantes que voltam, retornam às salas de aula. Cidade! Eu quero todo dia! Agora, as principais manchetes do dia. Oferecimento. Sicoob Integrado, há 21 anos contribuindo para o desenvolvimento econômico, social e, claro, com o associativismo de crédito de Pato Branco e toda a região, trazendo as informações que repercutem no estado e no país. Manhã de quinta-feira, Portal Bem Paraná. Qualidade do ar fica boa quase todo ano na capital paranense, mas piora em 2 meses. Nova diretoria da Associação Comercial do Paraná toma posse em solenidade no Clube Curitibano. Viagem de trem entre Curitiba e o litoral está entre os melhores passeios ferroviários do mundo. E ainda, acidente deixa trânsito em uma pista da BR-277 no trecho da Serra de São Luís do Purunã, lento. Vamos para o portal rick.com.br. Ah, mais um tapa na nossa cara, gente. Até R$77 mil por mês. Tá bom esse salário pra ti, Titi? 77 pila, tá bom, né? Eu já pagava um pouco das minhas contas por mês. Pois é. Super salários no Congresso tem impacto de 4,3 bilhões ao ano. A remuneração de altos servidores do Congresso pode alcançar 77 mil ao mês, com gratificações e os chamados penduricários. Brasil, Zil, Zil! Meu Deus, daqui a pouco quero comentar sobre isso. Polícia Federal investiga, Bolsonaro é ouvido na papudinha após associar Lula à cachaça e ao tráfico. Compra de voto, Justiça Eleitoral caça 7 dos 9 vereadores do município paranense de Francisco Alves, hein? Suplentes estão felizes, né? O que me deixa mais indignado, e até depois eu ia pedir para você comentar sobre essa notícia, já que você falou, vamos claro. Comentar agora. Por que que a justiça demora tanto? Já faz um ano e desses 7 vereadores, se por acaso a justiça acatar e caçar, porque eles foram caçados, mas ainda podem recorrer. Sim. Se caçarem realmente, a cidade vai ter que fazer uma recontagem de votos para buscar aqueles que realmente se elegeram, né? Pois. E esses vão cair fora. Por que esperar tanto? Acredito que os suplentes assumam agora, temporariamente, né? Porque vai ficar sem vereador. Ou fazer recontagem, porque como a cidade não é tão grande e são poucos os vereadores, vão fazer recontagem, né? Francisco Alves, nem onde fica Francisco Alves? Na região noroeste do estado. Noroeste, aí, isso. E aí, Romeu, o que eu te digo para você é o seguinte... Se forem fazer uma avaliação, em muitos municípios, não só os 7, mas os 11, os 13, os 15, porque... Tiguera, cala a boca. Tu é primeiro suplente, Titi? Não. O segundo suplente, né? Nem terceiro. Ah, é? Terceiro, porque é por causa do partido. Ah, né? Do partido, com ligação. Enfim, coisas não. Da política lá, Francisco Alves está fervulhando, né? Política, CNJ endurece regras contra assédio no judiciário. Destaque do portal rick.com.br. Vamos para o portal G1 Paraná. Caminhão e van da Secretaria de Saúde que transportava 15 passageiros se envolvem em acidente na BR-277. Isso aconteceu em Campo Largo, uma van da Secretaria de Saúde do município de Jaguariaíva. Morte de homens de São Paulo que foram cobrar dívida no Paraná completa 6 meses e suspeitos seguem foragidos, gente. Mulher é presa por fingir fazer entrevista de emprego para pegar dados de candidatos para financiar veículos. Tiguera falou. Daqui a pouco vamos trazer mais detalhes aqui, né? E saúde, a advogada que salvou família de incêndio em Cascavel se recupera em casa. Ela lutou para viver e agora precisa de muitos cuidados, diz a mãe que foi salva por ela, inclusive, né? A Gazeta do Povo trazendo as informações. Escândalo financeiro, 5 fatores que podem atrapalhar a investigação sobre o Banco Master. No Ao Vivo da Gazeta, Moraes ataca a imprensa e diz que mídia age de má fé. Acompanhe o Café com a Gazeta. Cobiçado pelo PL, Romeu Zema, meu xará, também é alvo do PSD para compor chapa presidencial das eleições 2026 e Movimento Acorda Brasil. Caminhada da Liberdade incorpora a luta pelo Senado e reivindicações da direita nos estados e dos Estados Unidos à Europa, como o escândalo Epstein está afetando políticos mundo afora. Portal G1, notícias do Brasil e do mundo exclusivo. Regras da correção da redação do Enem foram alteradas, mostram documentos, mudança nos critérios. Show em São Paulo, My Chemical Romance atrai fãs que nem eram nascidos no auge da banda. E ainda destaques do blog do Otávio Guedes no G1, com impasse, Fachin cancela a reunião para discutir código de ética. Impasse sobre presença de ministros e resistência interna marcam o recuo. Fachin tá mexendo num ninho de vespa, eu quero ver, hein? Máfia do cigarro, operação tenta prender bicheiro Adilson e outros três por assassinato, e na Grande BH, adolescente é suspeito de matar ex-namorada e mulher em padaria de Minas Gerais. Folha de São Paulo também trazendo informações da coluna na coluna de Mônica Bergamo. Fachin cancela almoço com ministros depois de recados de Moraes sobre código de ética. Esse encontro estava previsto para o dia 12 deste mês e visava a discussão de um cronograma para adoção de normas. Minha gente, o que esse STF tá fazendo? Quer dizer, alguns, né, ministros. Violência, letalidade policial cresce em 17 estados sob comando de diferentes siglas, incluindo PL e PT. No Banco Master, Renan cita quebras de sigilo, Lula e Galípolo em comissão do Senado sobre Banco Master, e Tribunal Militar que julgará Bolsonaro reúne 5 indicados por ele e 9 por gestões de Lula e Dilma. Nem precisa dizer como é que vai dar isso aí, né? Violência, suspeito de planejar sequestro e morte de Sérgio Moro junto ao PCC é preso pela Polícia Militar do Ceará. Dando uma girada aqui no nossa querida linda vizinha Santa Catarina, Brasil concedeu 70 medidas protetivas por hora a mulheres vítimas de violência doméstica em 2025. Comunidade isolada de Florianópolis reúne de famílias tradicionais a moradores em busca de paz. Vídeo mostra cão orelha andando em calçada após horário estimado da agressão, confirma a polícia. E ainda, STJ abre sindicância para apurar denúncia contra ministro acusado de importunação sexual em Santa Catarina. Fechando o nosso giro de manchetes dos principais portais de comunicação, portal Gaúcha ZH, Jornal Zero Hora, veja os bairros com maior número de lançamentos de imóveis em Porto Alegre em 2025. Caso João Couto, médico acusado de 6 homicídios, irá a júri lá em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Ainda, até quando vai a onda de calor no Rio Grande do Sul? Previsão indica data para o fenômeno acabar, e as últimas, a dupla Grenal, que daqui a pouco, a partir das 9 da manhã, Bruno Flores trará para você que é colorado, grimista, para você que curte o futebol gaúcho. Cidade! Eu quero todo dia! Cidade Notícia. Bora lá, informações que chegam, meu nobre Tiguera. Vamos lá então, né, com o boletim, vamos falar da polícia? Então... É ocorrência policial? A Cidade FM conta tudo pra você. BO 99. É o giro da segurança pública nas últimas 24 horas. É, nós tivemos aqui a Polícia Militar de Salgado Filho, foi acionada na noite desta quarta-feira, por volta das 23 horas, para prestar apoio à equipe do Corpo de Bombeiros para uma ocorrência de afogamento em um rio da linha Sarandi. Conforme a PM, os socorristas informaram onde estava o corpo de um homem de 51 anos num local de difícil acesso. Um amigo da vítima disse que o homem havia ido no rio junto com os dois filhos, ambos de 13 anos, mas acabou caindo na água. Os filhos foram em busca de ajuda, porém, quando o socorro chegou, ele já estava em óbito. A Polícia Científica e o Serviço Médico Legal de Francisco Beltrão foram ao local para fazer a perícia e o recolhimento do corpo. O pai, então, e os filhos gêmeos aí foram pescar. Eles que gostam de pescar aí no comecinho da noite. Engraçado coisa, que, né? Que não existem rios de grande porte lá em Salgado Filho, mas aquela coisa, né? O excesso de confiança, aquele riachinho lá que você acha que não tem nada, tem um poço e daí... Exatamente. Né? Não dá pra abusar da da confiança. É, exatamente. E a outra informação, nós falamos agora há pouco, uma mulher de 32 anos foi presa em flagrante por realizar falsas entrevistas de emprego em Guarapuava, aqui na região central. Segundo a Polícia Civil, o objetivo dela era coletar dados pessoais dos supostos candidatos para conseguir financiar veículos em nome deles. A prisão aconteceu na terça-feira, enquanto ela entrevistava uma vítima, né? Quando a polícia chegou, outras duas pessoas já tinham passado pela entrevista. Elas tiveram uns prejuízos financeiros. A mulher foi identificada como Andressa Leal de Souza. O advogado dela, o Rafael Ferreira Chalão, disse que vai tentar fazer com que ela responda em liberdade. Ontem tinha uma informação, né? Não deu tempo de a gente passar aqui, porque o programa é muito corrido, de pessoas que estavam usando moradores de rua para pegar os dados lá, CPF, e aplicavam golpes, né? Com o nome dos moradores de rua, pessoas de vulnerabilidade, né? Agora essa, tem chance de emprego aqui, tá? Pegava todos os dados e ia financiar carros. Então, aonde que a gente vai escapar, meu amigo Romeu Júnior, tá? Se corre para um lado, tem problema. Corre para outro, tem problema. A gente não consegue de jeito nenhum se desvencilhar desses larápios que tem 24 horas por dia para ficar, maquinando. E faturando. Faturando milhões. Tirar dinheiro, né? Daqui um pouquinho, nós ainda vamos falar aqui da polícia, do batalhão de fronteira ali, que prendeu um homem com carregamento de ampolas para emagrecimento e cigarros eletrônicos. Daqui um pouquinho, tá, Romeu? Todas as informações que repercutem no sudoeste do Paraná, segurança pública em todos os setores, você acompanha aqui até às 10 da manhã no Cidade Notícia. 8:30. Cidade! Eu adoro essa rádio! Leva o guarda-chuvas? Será que chove? Confira agora como ficam o tempo e a temperatura em Pato Branco e região, com o meteorologista Peter Scheuer. Claro, sempre a partir das 8:30 da manhã, 8:30, aquele bate-papo ao vivo com Peter Scheuer, o meteorologista aqui da Cidade FM. 22 graus é a temperatura neste momento aqui em Pato Branco. Quinta-feira, quase finalzinho de semana chegando, Peter. E aí, como é que o tempo vai se comportar, meu irmão? Bom dia. Bom dia para você, Romeu. Bom dia para todos. Hoje mais um dia que deve seguir com tempo seco, com sol e calor, com temperaturas acima dos 30 graus. E a maior parte do período é aproveitável, a condição de chuva é muito pequena. Se tiver a ocorrência de alguma pancada de forma extremamente isolada, essa massa de ar seco e quente, ela deve também influenciar ao longo dessa sexta-feira. Outro dia com calorão, temperaturas altas, sempre acima dos 30 graus. Nessas áreas que fazem fronteira aí com a Argentina ou com o estado de Santa Catarina, o calor ele deve... Aquela região mais do oeste do Rio Grande do Sul, o extremo oeste de Santa Catarina, a temperatura ela sempre fica num patamar acima dos 36, 38, até 40 graus, então calorão bem acentuado mesmo. De qualquer maneira, vai seguindo com uma condição de tempo seco, a condição de chuva é muito pequena para hoje e para amanhã, é praticamente zero. E durante o sábado segue quente, estável, com certa sensação de mormaço e com condições aí para ter aquelas pancadas com trovoadas, com risco para ter formação de alguns temporais a partir aí do período da tarde, turno da noite. Então tem previsão de chuva e trovoada durante a tarde e noite do sábado. Não dá para descartar a formação de alguns temporais, algumas tempestades. E no domingo nós vamos ter aí o afastamento dessa frente fria, que por sua vez ainda mantém uma certa umidade no ar, ainda elevada, então portanto ainda tem previsão para ter a ocorrência de algumas pancadas, mas são pancadas passageiras irregulares, que acontecem por conta do próprio mormaço. Então vai seguindo com sol e muitas nuvens no sábado e pancadas passageiras bem mal distribuídos. Lembrando que a próxima semana uma outra onda de calor deve proporcionar dias aproveitáveis e com temperaturas altas em todas as regiões. Quer dizer, vai dar uma amenizada na temperatura, porque a gente percebe que tá das alturas aqui a temperatura e a sensação térmica, né, Peter, acaba sendo um pouco, digamos assim, um pouco mais intensa do que o dígito, né? Sim. Exatamente. É, essa onda de calor que está na Argentina, ela fica presente pelo menos até o sábado, mais tardar até sábado. E sempre a gente vai ter uma temperatura acima dos 30 graus, sempre. As baixadas e vales, em especial, que não tem tanta circulação de vento, as temperaturas elas ficam próximas aí dos 35, 34 graus. E nessas áreas que fazem fronteira, principalmente ali com a Argentina, é que o calor ele fica sempre mais intenso, mais exagerado. Logicamente que a próxima semana esse calor ele deve voltar a predominar a região como um todo. Então, boa parte da próxima semana também vai ser quente. O carnaval ali também deve ser bem quente. E com algumas pancadas de verão, que acontecem por conta desse próprio aquecimento. Perfeito. Então tá aí o prognóstico, né, das próximas horas e nos próximos dias aí na previsão do tempo. Teremos um final de semana que, digamos assim, o Augusto acho que vai fazer algum evento externo. Tá mandando aqui, ó. O meu manda um abraço pro Peter e pergunta pra ele, de certa forma, vai dar pra aproveitar o final de semana? Mais ou menos. É aquilo que não, você dá, disse, né? Dá pra aproveitar. O sábado, por exemplo, aproveita-se a manhã toda. Uhum. E durante a tarde, assim, que começa até o aumento das nuvens e aquelas pancadas com trovoadas por conta do efeito daquela frente fria que passa no litoral. No domingo, é aquele dia, assim, com nebulosidade bem variável. O predomínio é das nuvens, o sol ele aparece entre essas nuvens. Dá pra aproveitar, assim, pelo período da manhã. Se tiver alguma chuva pela manhã, assim, é bem isolada. E durante a tarde volta a ter pancadas, só que são pancadas passageiras isoladas. Então eu acredito que dá para aproveitar bastante o fim de semana, sim. Perfeito, perfeito. Peter Schoer, o homem da previsão do tempo aqui da Cidade FM, sempre ao vivo a partir das 8h30 da manhã, aqui no Cidade Notícia. Mas claro, os boletins estão atualizadíssimos, né? Até porque as previsões muitas vezes não são confirmações 100%. Por isso que a gente coloca os boletins atualizados durante toda a programação. Uma excelente quinta-feira para ti, Peter. Aquele abraço. Tá certo, Romeu. Um forte abraço pra você, pra todos os ouvintes e até logo mais. 25 minutos faltando para as 9 da manhã. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o lixo. Aqui em Pato Branco vai ser terceirizado, o processo já tá em andamento, né? Você percebeu que o IPTU veio um aumento no valor, aí, um reajuste? Já, aqui no Cidade Notícia. Só toca sucesso. Somos muitos. Famílias com histórias de dedicação, trabalho intenso e amor pela terra. Nascemos cooperativa. No campo, na indústria, na cidade e para o mundo. Movidos pela inovação, estamos construindo juntos uma história de prosperidade para todos. Essa é a nossa tradição. Cooperativa Agroindustrial Tradição. Sempre juntos para crescer. É agora ou nunca. Saldão de verão Pitol Calçados. Descontos incríveis em todos os setores da loja. Tênis infantis por R$39,99 e R$69,99. Tênis Via Marte por apenas R$149,99. Tênis Nike e Adidas só R$299,99. E ainda tem mais. Calçados e confecções de verão femininas e infantis com 50% de desconto. É a maior liquidação do ano. Saldão de verão Pitol Calçados. Cidade! Eu adoro essa rádio! Todo fim de ano a gente cuida mais dos outros. Tem doação de brinquedos, de tempo, de atenção. Parece que o mundo desacelera e a gente lembra do que realmente importa. As pessoas. E é assim que a gente se conecta. Através de pequenas ações que geram grandes impactos. Cooperar é da nossa natureza. Que em 2026 a gente continue acreditando na cooperação para transformar vidas. Sicredi é ter com quem contar. Viva Saudável. Aprenda a viver melhor com a nossa dica de saúde e bem-estar. Oferecimento Armazém de Cereais. Você sofre com crise de ansiedade? Está acima do peso ideal? Sabia que uma alimentação saudável e balanceada te ajuda a resolver esses problemas? O Armazém de Cereais tem produtos que, além de te ajudar a reduzir peso, melhora a sua qualidade de vida. Completa a linha de suplementação para esportistas e atletas, como integrais e chás. Viva melhor com o Armazém de Cereais. De uma forma simples e com fórmulas naturais. Na Tupi, 2654. Fone Whats 99104-3382. Olá, ouvintes. Você tem mau hálito e não sabe as causas? Vou esclarecer. 90% dos casos têm origem na boca por bactérias. A má higiene oral é a causa número 1. Outras causas bucais incluem doença periodontal, cáries, próteses mal ajustadas e infecções orais. A saburra lingual, aquela camada esbranquiçada na língua, é também uma das causas principais que muita gente esquece de limpar. Causas sistêmicas representam apenas 10% dos casos. Diabetes descontrolado, que pode produzir cetoacidose, insuficiência renal causando odor de amônia e o refluxo gastroesofágico, além de infecções respiratórias. O jejum prolongado também causa halitose pela diminuição da produção de saliva. A boa notícia é que escovação adequada, uso de fio dental e limpeza da língua resolvem a maioria dos casos. Use escova de dente ou raspador de língua para remover a saburra e, se mesmo com higiene perfeita o mau hálito persistir, procure um dentista ou médico para investigar outras causas. Dicas de saúde e bem-estar. Dicas e notícias para melhorar seu bem-estar, saúde e estética. A campanha Acelere Sua Sorte dos Supermercados Manpro está de volta. A cada R$50 em compras você ganha cupom e concorre a 12 vale-compras de R$1.000 cada, sendo um ganhador por mês até janeiro de 2026. E atenção, você concorre também a 2 Fiat Argo 0 quilômetro, 2 motos CG Pan 160 zero quilômetro, 2 TVs 50 polegadas. Campanha Acelere Sua Sorte, Supermercados Manfroy. Oi, eu sou Jacilda do bairro São Cristóvão e a gente ouve a rádio todo dia e adoro essa rádio. Cidade. É fevereiro, é carnaval e na Farmácias Brava a folia é de ofertas. Atenção, atenção, chegou a folia de ofertas de fevereiro nas Farmácias Brava. Rexona Clinical 150ml, 13,99. Kit shampoo mais condicionador Elsev, 29,99. Óleo extraordinário Elsev, 38,99. Toalhas umedecidas Meu Bebê, 9,99. Composto lácteo Ninho, 1 mais fases, 42,99. Vem pra Brava, aproveite essa folia de ofertas. Vem pra Brava que a gente se entende. Sabia que você pode ser o tipo de alguém? Aliás, de até 4 pessoas. Quando você doa sangue, você pode ajudar até 4 pessoas. Período de férias é a época em que os estoques dos hemocentros ficam muito baixos, dificultando tratamentos de emergência como câncer e outros. Hoje, seja o tipo de alguém. Procure o hemocentro mais perto e doe sangue. Com esse gesto, você doa vida. Você doa amor. Uma campanha Cidade FM, em prol da vida. Hora certa, Cidade FM. 8h41. Cidade Notícia. Gente, 8 horas e 42 minutos. E aí, você já recebeu o carnê do IPTU? Já foi retirar o carnê do IPTU e percebeu que teve um reajuste na coleta, na taxa da coleta de lixo? Tigo, era, você percebeu, né? Já retirei meu carnê do IPTU e também vou dar a coleta de lixo. Confesso pra você que eu me assustei. Sério? E o número de pessoas reclamando é muito, porque teve gente aqui em Pato Branco, e inclusive pode até entrar em contato aqui, né, pra falar sim, pra gente sim, aqui. Sim, sim. É, teve gente que a taxa do lixo mais cara que o IPTU. Ô, louco. A taxa do lixo, R$267. Teve gente que teve o IPTU, 200 e pouquinhos até, mas teve gente com taxa do lixo mais cara que o IPTU. Tá louco? O que que é isso? Tá, né? Ó, nós estamos ajustando as coisas aqui. Subiu demais. E eles deram agora uma, como é que eu vou dizer para você, uma apressada para dar uma maquiada na coleta de lixo que tava, né? É. Os containers transbordando e coisa e tal e Mas você vai conversar com o responsável, mas a verdade é essa, muita reclamação, não com o IPTU, com a taxa com do a lixo taxa caríssima. Do lixo caríssimo. Alô, você, meu amigo ouvinte, minha amiga ouvinte, dona de casa, você que cuida aí do orçamento familiar, se tu tiver alguma observação, por favor, manda áudio, fique à vontade, aqui no 999054050, o assunto é a taxa de lixo, e atenção, lixo vai ser terceirizado. Eu conversei essa semana com o secretário de Meio Ambiente, Vicente Michalizzi, e ele explicou e justificou esse reajuste que nós tivemos aí na taxa do lixo, né, secretário? Então, nós temos aqui, Romeu, uma situação, né, de que a taxa de lixo, ela não vinha suportando, ela não vinha acompanhando os gastos efetivos, como ainda não vem. Em relação à questão de todo o sistema, de manutenção do sistema. A lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela é muito clara nesse sentido, de que o gerador é responsável pela sua geração e o sistema ele tem que ser autossustentável. Mesmo com esse reajuste, o sistema não é, porque nós temos um sistema que é ineficiente, a gente admite, estamos procurando resolver os pontos aí de dificuldade para manter o equilíbrio. Mas além da coleta do orgânico, nós temos a coleta dos recicláveis também e todo o sistema de manutenção, de limpeza pública e tudo mais. Esses 20% que foram aplicados, né, que foram autorizados pelo prefeito, eles são a metade daquilo que haveria necessidade de ser aplicado, que nós chegamos tecnicamente a um reajuste aí que seria necessário de 45% para garantir que o sistema pudesse funcionar de forma autossustentável no que diz respeito à coleta do lixo comum e também do reciclável, né? Então, veja que boa parte do valor ainda tem que ser mantido pelo município. Nós temos uma estimativa de arrecadação, né, com esse valor já reajustado, de 12 milhões e meio, mas considerando 20% de inadimplência, que é o que historicamente acontece, a arrecadação vai ficar em 9 milhões e meio. Então esse valor aí está muito aquém das necessidades aí de manter o sistema funcionando, porque para você ter uma ideia, nós estamos trabalhando aí com a terceirização da coleta de lixo comum, né, do orgânico, e só a coleta do lixo orgânico ela talvez ultrapasse esse valor arrecadado, ou seja, o município ainda vai ter que bancar toda a coleta de recicláveis, né, e todo o restante do sistema que precisa ser mantido. Então, é um valor, a gente entende que a população, sempre que vem um reajuste, com razão ou sem razão, reclama, mas se você for considerar os gastos que nós temos aí, individuais por moradia, né, ou por estabelecimento, com o consumo de água, o consumo de luz, que a gente paga mensalmente, esse valor aí de que não chega a R$300 de média, né, por moradia, por residência, por ano, é um valor que fica muito aquém daquilo que seria necessário para manter o sistema. O senhor falou em terceirização, só para posicionar o ouvinte e o contribuinte, a população de Pabllo tem o projeto, como é que estão os números, a intenção dessa terceirização? Tem, está bem adiantado, né? Nós temos aí já o processo licitatório na fase interna, né? com toda a documentação sendo encaminhada para fazer o pregão, né? Quando serão chamadas as empresas que vão participar. Tecnicamente, nós apontamos aí para uma necessidade de contratação de 5 caminhões para atender a cidade toda. São 100 mil habitantes hoje, que geram uma quantidade aí aproximada de 800 gramas de resíduo orgânico por dia, ou seja, dá uma quantia aí de 8 mil toneladas dia, é um valor bem significativo, para trabalhar em 2 turnos com 10 equipes, né, portanto, e com um motorista gari e mais 2 ou 3 garis de caminhão para dar conta de todo esse sistema. Então a gente pretende, né, que isso aconteça aí, no mais tardar, nos próximos 3 meses. A gente não tem como definir exatamente porque o processo licitatório ele sofre impugnações, ele sofre uma série de questionamentos, né? Tem que seguir a lei de licitações, né? E a gente procura fazer um trabalho bastante transparente e cuidadoso, porque é um valor bastante significativo. Tivemos questionamentos do próprio Tribunal de Contas, que respondemos, estamos aguardando agora para ver qual vai ser a guarida dada pelo Tribunal de Contas a essas respostas que nós demos, mas é um processo que está bem adiantado e a gente entende que não existe outra saída, porque o município se preparou para a terceirização. Ele extinguiu cargos que outrora existiam. Hoje nós não poderíamos nem que quiséssemos contratar motorista, gari, né, de caminhão, de coleta, não poderíamos porque não existe mais a função no quadro. Ou seja, aqueles que têm concursados vão se aposentar ou nessa função ou noutra, se houver a necessidade de remanejamento, né? Assim como também a função de gari. É outra função que nós não poderíamos realizar concurso público porque não existe mais no quadro, porque a própria lei extinguiu. Então, a terceirização é inevitável, né? E a gente acredita que vem para o bem do município, porque onde o sistema está funcionando, ele é terceirizado, né? Poderíamos citar N exemplos. Aliás, Pato Branco é dos poucos municípios na região, né, sudoeste, que não tem uma coleta terceirizada. A maioria, né, tem uma empresa que presta serviço para o município. Bom, tá aí então palavras do secretário de Meio Ambiente, Vicente Michalins, falando sobre essa questão aí, né, do reajuste, foi 20% na taxa do lixo que veio junto com o IPTU, e já é caminho sem volta, né, coleta, acredito. Pergunta aqui, ó, por que que não aumenta um pouco cada ano, não tudo de uma vez só? Mas ele já disse que é uma parte só, quer dizer que ano que vem vem outra paulada, pelo jeito, né? Que ainda não tá ideal pra né? Para organizar toda essa questão financeiramente falando, né? Precisamos da participação do um ouvinte aí? Coloca aí, Ariel. Bom dia, Romeu. Bom dia. Eu estava escutando, né, que você falou que vão terceirizar o lixo. Eu espero que seja para melhor. Porque se você... Esses contêineres que tá aí estão cheios de larva. E vive cheio. Isso eles deveriam de pensar de colocar mais contêiner, então. Privatizar, tudo bem, beleza. Mas, e vai ficar como tá? Do jeito que tá? Daí, vai trocar 6 por meia dúzia. Bom, tá aí a opinião da... Eu não tenho Você sabe que os contêineres também é um motivo de discussão. Tem gente que é a favor, tem gente que é contra. Tem gente que não gosta dos contêineres, tem gente que já é a favor. Mas o contêiner é uma forma de você, desde que bem utilizado, obviamente, né? Da separação que a gente aprende na escola já, é uma forma de separar ambientalmente correto, né? O lixo, né? Mas, enfim, não temos... Eu vejo que tem os contêineres estão... mais centralizados, né? Eu vejo muitas pessoas saindo das suas casas com lixo e levando do outro lado onde tem, né? Porque nem todas Eu não sei, eu não tenho autoridade para falar isso, mas eu acredito que num determinado tempo, os contêineres têm que ser, como disse a senhora aqui, lavados, né? Sim. Porque ele vai acumulando sacola que fura, aquela coisa errada toda lá, né? Como tinha um amigo meu lá em Passo Fundo, que trabalhava comigo na rádio, ele falava o seguinte: o lixo ele já vem separado. É a gente que mistura. É. Você entendeu? Claro. Então, o lixo não vem misturado, não. O que é reciclável, o que não é, tá tudo separadinho. Só que na hora da gente em casa jogar, joga tudo junto. Não dá, né? Então, olha, como é que é o ditado que o rapaz... O ser humano é alguma coisa que não deu certo. Porque não é possível. Então tá aí, tá justificado então por parte da Secretaria do Meio Ambiente 20% de reajuste, segundo o secretário, ainda não é o ideal para que toda a questão financeira seja suprida. E claro, a terceirização já é uma realidade, o processo já está em andamento. Acredito que todo o complexo, inclusive a questão do aterro, né, teremos aí 5 caminhões para fazer. E claro, quando você fala em licitação, a gente sabe que tem burocracia, tem tudo aquilo que, quem sabe, aconteça da forma mais rápida possível ou demore um pouco, mas essa é a questão. Você pode dar a sua opinião, falar da sua realidade. Nosso WhatsApp está aqui, 469-9905-4050. Cidade Notícia. E as farmácias Brava, você já sabe, está atendendo por delivery também, verdade, isso mesmo. Você faz suas compras sem sair de casa com praticidade e rapidez. E tem mais, em pedidos acima de R$100, a entrega é grátis, isso mesmo. Chame agora no WhatsApp, 463-2233-00, e faça a sua encomenda. Farmácias Brava, vem pra Brava que a gente se entende. Olha. 8h53. Você pediu para o ouvinte participar, ó. Diego Dutra, ele colocou entre aspas aqui, entre parênteses: não sou parente do prefeito. Só para lembrar, o lixo já foi terceirizado uma vez em Pato Branco e não deu certo. Realmente, eu não vou lembrar agora qual foi o mandato, qual o prefeito na época. terceirizou o lixo. Teve uma terceirização, né? É, teve uma terceirização e não deu certo, tiver que voltar atrás. Então, o Diego Dutra aqui tá lembrando. É, e até ele diz aqui, ó, foi terceirizado uma vez o lixo em Pato Branco e não deu certo. Alguém lembra na qual administração foi? Você não lembra qual a empresa que fazia a coleta do lixo? Ou você sabe por que não deu certo? Liga pra gente aí, ó, é? Manda o 999054050, né? A gente tá colocando isso em debate porque a gente recebeu algumas reclamações. Ah, aumentou o lixo, aquela coisa, então vamos... Nós temos que mostrar os problemas e tentar achar soluções ou as justificativas. Essa é a nossa missão aqui. No Cidade Notícia, o nosso WhatsApp está aqui à sua disposição. E detalhe, hein? Como o próprio secretário falou, foi extinguido já. Não tem mais motorista da coleta de lixo. Não tem mais como voltar atrás. Você vai ter que ser terceirizado. A exemplo de outros municípios que, segundo o secretário, Pato Branco é um dos poucos municípios que não tem essa terceirização. E claro, a gente espera, se essa for a melhor solução, vamos ver na prática, né? 8h54. Cidade. O rádio e a TV estão nas vidas dos brasileiros e se misturam com a própria cultura do Brasil. O rádio e a TV geram milhares de empregos na economia, garantem informação para as pessoas e riqueza para as empresas. É através do rádio e da TV que os brasileiros conhecem e continuarão conhecendo grandes histórias. Estamos ao seu lado o tempo todo, com credibilidade e criatividade. AERP, a força do rádio e da TV em qualquer plataforma, a qualquer tempo. Pensando em tranquilidade, alta gastronomia, um cenário dos sonhos e tudo isso, all inclusive, Grand Suites Family Resort. Aqui, em uma única diária, são 5 refeições inclusas, bebidas à vontade, piscinas termais, spa, quadras de areia, acesso ao lago e muito mais. As crianças também se divertem no clubinho Grand Suites, com programação em tempo integral. Reservas pelo WhatsApp 49-3520-5510. Grand Suites Family Resort. Viva Multi. Múltiplas sensações de lazer. Cidade! Eu adoro essa rádio! Alimentação saudável aliada ao sabor. Essa é a filosofia do Thai Sushi House. Um restaurante de comida oriental com pratos incríveis, sabor inigualável e vários tipos de drinks para o seu happy hour ser completo. À la carte, combinados e o único restaurante no sudoeste do Paraná com a famosa esteira, onde você mesmo se serve e faz a sua combinação. Thai Sushi House, comida oriental de verdade, em Pato Branco e Francisco Beltrão. Aberto de terça a domingo. Reservas pelo WhatsApp 99101-9449. O brasileiro é capaz de deixar qualquer um de boca aberta. Mas quando o assunto é saúde bucal, os números mostram uma realidade tão invisível quanto as bactérias que atacam nossa boca. 8 em cada 10 brasileiros vão perder algum dente ao longo da vida por falta de cuidado adequado. A Hora Única quer ajudar a mudar essa realidade. A Hora Única tem profissionais competentes para implantes, canais ou uma simples obturação. É hora de elevar o nível da sua saúde bucal com a Hora Única. Na Tupi 3034. Fone Whats 999-300024. Cidade! A Abram Pharma tem tudo em medicamentos dos melhores laboratórios do Brasil e perfumaria. Também recebe boletos e tira a segunda via de contas de luz. Na Abram Pharma tem o xarope gota de mel, próprio para tratamento de bronquite, asma, tosse, pneumonia e vários outros problemas respiratórios. Abram Pharma, Rua Jaciretan, número 10, Centro. Fone 3225-1532. Abram Pharma, saúde na dose certa. É o saldão de carnaval na Pepneus Auto Center. Pneus a partir de R$249 a unidade. Isso mesmo, a partir de R$249 apenas. E tem mais, você paga em até 10 vezes sem juros. Você ouviu? 10 vezes sem juros. Corre para garantir pneus das melhores marcas do mercado. Promoção válida até 28 de fevereiro. Faça a revisão completa do seu carro e aproveite o verão para rodar com mais tranquilidade. Pepneus Auto Center, seu carro merece rodar com segurança e economia. Em Pato Branco e Francisco Beltrão. Oi, aqui é a Darly, do bairro Bortotti, ligadinha na Rádio Cidade FM. Cidade! Pai, um pingo é letra? Depende. Para quem tem uma boa visão, sim. Ver com clareza faz toda a diferença no seu dia a dia. Sabia que dificuldades na leitura, no aprendizado, geralmente têm relação com problemas de visão e que na maioria dos casos são de fácil resolução? Consulte um oftalmologista, cuide da saúde dos seus olhos e volte a enxergar de tudo, com clareza. Clínica Doutora Ângela Paduan. Agende avaliação pelo fone 3225-3051. Hora certa, Cidade FM. 8:55. Cidade Notícia. Bora lá, minha gente, essa é a manhã da informação até às 10 da manhã, trazendo muito conteúdo, rádio serviço pra você. Essa é a nova Cidade FM, aí tá gostando? Programação boa, né? Programação boa, claro, só toca sucesso, impossível parar de ouvir e claro, o conteúdo da informação está aqui. Vai fofocando pra todo mundo aí, hein? Vai fofocando pra todo mundo que a gente tá aqui fazendo o melhor pra você todas as manhãs e uma companhia, espero que agradável, de cedo até o anoitecer na nossa programação musical. Nosso WhatsApp está aqui, 46-99905-4050. Cidade Notícia. Olha, o carnaval tá chegando e eu sei que tem muitas famílias, né? Muitas pessoas aí, muitos trabalhadores que preferem, vou sair depois do carnaval. Ou vou aproveitar o carnaval para descer pro litoral, pro Alagado, fazer uma viagem, visitar os familiares. E muitos saem de férias, né? Só quando a gente fala nisso, não tem como a gente não alertar você a não pegar estrada sem antes fazer a revisão do seu veículo e principalmente os pneus, hein? Então quando a gente fala nisso, a gente fala da Pepneus Auto Center. Rapaz, já temos aí o saldão de carnaval da Pepneus Auto Center, isso mesmo, pneus a partir de R$249 a unidade, isso mesmo, a partir de R$249 apenas, e tem mais, hein? Você paga em até 10 vezes sem juros, você ouviu, 10 vezes sem juros. Então corra para garantir pneus das melhores marcas do mercado. Promoção válida até o dia 28 de fevereiro, atenção, faça a revisão completa do seu carro e aproveite o verão para rodar com mais tranquilidade. Pepneus Auto Center, seu carro merece rodar com segurança e economia em Pato Branco e também lá em Francisco Beltrão. Pepneus Auto Center é regional. Pepneus Auto Center na rua, aliás, na Avenida Tupi, no nosso bairro Bortote, aqui em Pato Branco. Alô, Maurício Garcia, toda a equipe, aquele abraço. 9 horas. Mais que música, uma nova experiência. Cidade. Agora na Cidade FM, as últimas da dupla Grenal com Bruno Flores. Oferecimento Sicredi. Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. E Bikeser Colchões. Dormir bem não é ostentação, é realização. Bora lá, minha gente, 9 horas. E quando bate o relógio 9 horas, o assunto é esporte. Começamos com as últimas da dupla Grenal. Alô, gremistas colorados. Conexão com Bruno Flores, um dos grandes nomes do cronismo esportivo gaúcho, integrante do grupo RBS, CBN Porto Alegre, Rádio Gaúcha, né? Foi um dos grandes nomes da Rádio Grenal e está conosco trazendo as últimas da dupla Grenal, né, Brunão? Bom dia! Bom dia, Romeu Júnior e amigos da Cidade FM. A dupla Grenal conseguiu resultados diferentes na noite de ontem pelo Campeonato Brasileiro, mas ainda assim saiu com sentimentos positivos, diferentes também, mas positivos no ambiente de Grêmio e Internacional. O tricolor fez 5-3 no Botafogo dentro da arena, saiu perdendo, teve um 2-1 contra si no intervalo e conseguiu reverter a expectativa. No segundo tempo, as mudanças feitas por Luiz Castro deram resultado e o treinador explicou o que ele viu do jogo e o que foi a sua conversa com o grupo no intervalo de jogo. Mesmo na injustiça que havia ao intervalo, em que basta olhar para as estatísticas e ver a percentagem de golos esperados entre as duas equipas e ver o XG no final do jogo, em que chegámos a 3.15, penso eu, grandes oportunidades, 8 que tivemos, 2 para o adversário, para o Botafogo. Portanto, mesmo com tudo isso, sentir o estádio connosco, sentir o estádio a incentivar e os jogadores a responderem, dois grandes protagonistas da noite, jogadores e torcida. Aquilo que as vitórias trazem confiança, trazem mais paz, aumenta os elos de ligação entre todos. As pequenas sociedades que se montam em campo começam a ganhar mais confiança e perceber a equipa ter percebido que não podia abandonar aquilo que era o nosso plano debaixo de um resultado adverso ao intervalo mostra uma equipa forte animicamente e mostra que mesmo debaixo de muita adversidade eles conseguem seguir em frente e conseguem fazer coisas boas. Durante a primeira parte, os primeiros 20 a 25 minutos, o Botafogo teve uma finalização, só um remate à nossa baliza. Foi um domínio total, fundamentalmente nos primeiros 20 minutos, foi um domínio total, uma pressão intensa, o não deixar sair, o causar desconforto ao adversário, colocar o adversário desconfiado, e realmente num momento de alguma falta de foco momentâneo, e as equipas aproveitam. Não podemos esquecer que o Botafogo vinha estável, vinha em paz, vinha confiante, vinha de 4-0 ao Cruzeiro, é natural que esperasse a hora certa para matar o jogo. A palavra de Luiz Castro, que agora vai preparar um time diferente, reserva, que vai entrar em campo contra o Novo Hamburgo no fim de semana pelas quartas de final do Gauchão. Monsalve deve ter constatado uma lesão e é baixa novamente no Grêmio nos próximos jogos. O Internacional acabou empatando com o Flamengo. E o gosto é de que o Inter poderia ter saído com 2 pontos a mais, pois tinha a vitória e acabou sofrendo um empate e um pênalti cometido por Bernabé. O técnico Paulo Pezzolano avaliou a maturidade da atuação do Inter, que teve mudanças também nos posicionamentos de alguns jogadores do meio campo. A variação tática é sempre vamos estar fazendo pequena movimentação segundo o rival. Sí, según la fortaleza y la debilidad en Rivas. Sabemos lo que es Flamengo, el año pasado ganó todo. Sí, sabemos que ahora no viene consiguiendo resultados, más tiene un chime, tiene un entrenador muy bueno, tiene jugadores impresionantes y nos teníamos que hacer un juego inteligente. Más, por un momento quería tener mala bola, como intentamos en el primer tiempo, más a veces el rival no deja hacerlo. Y después defensivamente, guay, yo lo hicimos perfecto. Queríamos tener mala bola, sí. Queríamos tener más oportunidad de goles, sí, costamos de eso. Mas hay un rival con mucha calidad y yo doy parabéns para mis jugadores porque hicieron muy bien. No sé si jugó mejor, porque costamos otra cosa con bola, mas Inter hizo un buen juego, controló el juego. Nada más controló el juego sin bola. Y a veces uno gosta mucho de eso porque no lo siento. Mas por momentos tenemos que hacerlo. Hay otro chisme que está mejor, el momento del juego que está mejor, tenemos que hacerlo. Mas eu acho, e eu estou um pouco triste porque eu acho que podíamos levar algo mais. Sim, tivemos alguma jogada clara, alguma transição clara, e eles também não tiveram muitas oportunidades. Por exemplo, como nós, o jogo passado, ante o Chuparense, nós tivemos 20 chutes a gol, tivemos oportunidades muito claras e não pudemos convertir. Hoje não aconteceu com os rivais. Então, sim, fico um pouco triste com isso, mas me vou muito contento por o que estamos criando, generando dentro do time, né? Es competir, entregarse al máximo por esa camisa y vamos a seguir trabajando en esa línea. Y Alejandro, muy bien, llegó hace 2 días con nosotros, yo ya lo quería ver dentro del campo unos minutos, vamos a ir viendo cómo él está físicamente para seguir mejorando porque el año es largo, ¿no? Entonces, la verdad, lo hice muy bien. Paulo Pezzolano, técnico do Colorado, que ya había dicho, o Inter vai continuar tendo os meninos jogando, e eles vão jogar o gauchão contra o São Luís de Ijuí, também no fim de semana, pelas quartas de final em jogo único da competição dentro do estádio Beira-Rio. Com as informações da dupla Grenal, direto de Porto Alegre, falou o repórter Bruno Flores. Valeu, Brunão, aquele abraço aos gremistas colorados. As últimas da dupla Grenal, sempre em nome da Sicredi Soma e, claro, Baixer Colchões. Fevereiro chegou com tudo na Baixer Colchões da Rua Iguaçu, no coração central de Pato Branco. Então, vem pra Baixer! Acabamos de ouvir as últimas da dupla Grenal com Bruno Flores. Oferecimento Sicredi. Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. E Baixer Colchões. Dormir bem não é ostentação, é realização. Claro que a gente continua falando de esporte no próximo bloco. É hora do apito. Basquete, Pato Basquete! Fazendo história ontem. Tem futebol, tem tudo. Não sai daí que a gente já volta. Cidade. É agora ou nunca. Saldão de verão Pitol Calçados. Descontos incríveis em todos os setores da loja. Tênis infantis por R$39,99 e R$69,99. Tênis Via Marte por apenas R$149,99. Tênis Nike e Adidas só R$299,99. E ainda tem mais. Calçados e confecções de verão femininas e infantis com 50% de desconto. É a maior liquidação do ano. Saldão de verão Pitol Calçados. Cidade. Tá todo mundo ligado. Restaurante Engenho tem aquele almoço top de segunda a segunda, com massas, carnes, acompanhamentos, saladas e deliciosas sobremesas, servindo delivery, buffet livre e por quilo. Aos sábados, a mais deliciosa feijoada regada com todos os acompanhamentos, diariamente servindo das 11h15 às 14h. À noite, temos um ótimo espaço para atender eventos, bem no início da Avenida Brasil, número 7, Centro de Pato Branco. Fone 3025-1333. Restaurante Engenho. Coma bem todos os dias. A farmácia de manipulação formulativa está em novo endereço. Agora atende na Avenida Brasil, número 515, ao lado do laboratório da Policlínica. Com instalações modernas e laboratórios de ponta, a equipe continua garantindo a máxima precisão em cada fórmula e atendimento ágil. Formulativa também na Rua Tocantins, ao lado do Hospital São Lucas e em Francisco Beltrão. Formulativa Farmácia de Manipulação. Sua saúde na medida certa. Bora pra mais um dia. E hoje ele vai ser cheio. O trânsito caótico eu levo de boa. Às 9 tem a primeira reunião. Às 11, revisão de pauta. Almoço? Hoje eu vou de sim. Uma delícia. Às 14, pós-venda com o cliente. Às 16, a segunda reunião e... ufa, reta final do dia. Como eu consigo? É segredo. Alimentação saudável pra quem não pode parar. Sim, saudável, inteligente e natural. Sabia que você pode ser o tipo de alguém? Aliás, de até 4 pessoas. Quando você doa sangue, você pode ajudar até 4 pessoas. Período de férias é a época em que os estoques dos hemocentros ficam muito baixos, dificultando tratamentos de emergência como câncer e outros. Hoje, seja o tipo de alguém. Procure o hemocentro mais perto e doe sangue. Com esse gesto, você doa vida. Você doa amor. Uma campanha Cidade FM, em prol da vida. Hora certa, Cidade FM. Bom dia, 9:11. Cidade Notícia. Na Cidade FM, Hora do Apito. Um resumo sobre o mundo dos esportes. Gente, continua falando de esporte. Já já vamos falar do Pato Basquete. Que noite, que jogo, hein, gente? Tiguera, meu grito, tem resultados, hein, mas meu é jovem? Claro que tem. Flamengo 1, Internacional também 1. Aliás, o Inter tava ganhando do Flamengo. É por mesmo? 1-0. E aí um pênalti, o Arrascaeta perdeu mais um gol incrível. Como é que abraço veio, aos colorados. O doutor Valmor tava com a camisa. Exatamente. Eu pensei que você tava... Ô, doutor, eu não vi o jogo. Daí ganharam? Não, empatamos. É, vitória, já é vitória pra gente. É, o Flamengo empatou com o Internacional, apesar do jogo ter sido no Maracanã. Flamengo 1, Internacional também 1. O Bragantino venceu o Atlético Mineiro 1-0. A seleção de branco, o Santos estava ganhando de 1-0. O Gabigol perdeu o gol, estava ele e o gol. O goleiro, inclusive, já estava. Como é que falava o querido Matiello? Já estava estatelado no gramado e ele acabou chutando a bola em cima do goleiro. Santos 1, São Paulo. Mas viu, vamos combinar esse teu Santos aí. Meu Deus, Tite, o que, que é isso? Jesus da causa. Santos 1, São Paulo 1. O Remo ganhava de 2-0, rapaz. Cedeu um empate para o Mirassol, 2-2. Agora o Palmeiras. O Palmeiras 5-1 em cima do Sport Clube Vitória. O Grêmio tava ganhando, o Botafogo virou o jogo, o Grêmio revirou. É, aquilo que o Bruno foi 5-3. 5-3, barbaridade, né? Com o jogador lá do Grêmio, lá, fez 3 gols. Três. Como é que é, chama? Como é que estão falando agora? Uma vez era pedir música no Fantástico, agora é trilogia? Fala. É um hat-trick. Pra quem não fala inglês? Hat-trick é três gols. É. Três gols num jogo só. Tradução. Fui assistir um filme, um bang bang, rapaz. Bah, precisa ver, só que tava em inglês. Eu só entendi uma hora que o mocinho falou: sei que lá, sei que lá, sei que lá. Eu vou cala a boca, sei que lá. Bang bang. Hoje tem Bahia e Fluminense, Vasco da Gama e Chapecoense, Cruzeiro e Cocô Curitiba. Curitiba! Vai estrear o rapaz lá. Vamos ir na bosta hoje, né, pô? E aí, vai estrear o que é do Fluminense, tá? Viu, só pra... Eu não quero desiludir o Romero, mas o Cruzeiro vai ganhar hoje, tá? Pode escrever, escreva. Tem que ganhar, porque senão o Tite vai pra rua. É, né? Porque é questão de vida ou morte pro time do Cruzeiro também, que tá feio o campeonato, então. Coitado do Coritiba, que sobrou de 20. Não é só o Santos, né? Para, validade. Então, campeonato é isso aí. E para domingo, não podemos esquecer... vou perguntar mais uma vez. Quem quer comprar ingressos para o jogo do Azures contra o Operário, vai na... Rede Saúde de Farmácias. Sabadão? Sábado ou domingo? Sábado? É domingo, jogo 18h30. Domingo, 18h30. 18h30, domingo. Isso. E o Getúlio já cantou a pedra que afinal é Atlético e alguém que ele não sabe quem. Mas o Atlético tá garantido. Ah, eu acho que sim. Rapaz, olha que o Atlético engrenou bem na hora certa. Então, eles fazem isso todo ano, né? Põe um time misto, sub-23, mas aí quando o bicho pega, eles põem o time completo, o time entrosa, eles são campeão. Só que o César tá colocando um time misto, time x-salada, pastel, tudo, né? E não tá adiantando nada. E agora vamos falar do time da casa. Triturou mesmo ontem, né? Não, eu falei pro Romeu, o Flamengo é líder do NBB e o Pato Basquete ontem tava fora da zona de classificação, inclusive em 17º. Falei, mas hoje o Pato Basquete vai atropelar o Flamengo. Ô, Romeu. Boa. Aqui é o nosso amigo aqui, o Carvão Bueno, que tá aqui com seu fone de aqui. Ele também duvidou, eles duvidaram, né? Daí o placar 84-53. Cara, olha só, 31 pontos de dianteira, então, pessoal, cara. O pessoal não aguentava mais ouvir aquele barulhinho. Que a bola caindo na de tudo de três pontos. Ginásio lotado, era bom de fato. Sexta do Pato, não tinha o que fazer, cara. O Pato Basquete passou o jogo. Eu acho que empolgou também a torcida, né, Tiguera e Romeu. A torcida foi pro ginásio, encheu o ginásio. Claro. Os jogadores se empolgaram, cara. É nóis na fita. Depois de dois jogos também sem torcida, jogando fora de casa e apanhando de Deus e todo mundo. Ele falou, agora nós sabemos de bater também, né, cara. Então, Pato Basquete, uma vitória emblemática. E ganhar do Flamengo, cara, não é fácil no NBB pra qualquer time, porque eles tinham perdido só 3 partidas até agora, ali em 22, se eu não tô enganado. E com essa vitória aí, o Pato Basquete me dá uma respirada, entrou na zona de playoffs. Flamengo segue liderando, porque tá com muita folga na tabela aí. O time do Flamengo, que ontem anunciava no seu site que o jogo seria no Ginásio César, em Pato Branco, Minas Gerais, né, Romeu? Mas o pessoal confundiu um pouco, acho, os estados aí. É em Pato Branco, Paraná. E o Pato Basquete demonstrou a força do ginásio também, da quadra, mas também, claro, dos jogadores que ontem lavaram a alma. O técnico tava mais feliz que os jogadores, eu acho, cara. Se tivesse como ele subir voando no teto, se agarrar lá em cima pra gritar, ele subia. Mas, enfim, Pato Basquete, uma bela vitória aqui ontem à noite aqui em Pato Branco, fazendo, como o Tiguera bem falou, fez história, né, cara? Uma noite histórica, porque ganhar do Flamengo em qualquer época é muito difícil. É dificílimo. Um time do interior. A marca é forte, né? É aquilo que a gente fala, os bilhões que giram em torno ali do time de futebol de campo, eles respingam, né? Alguns milhares de reais respingam do time de basquete também, que é um dos orgulhos do Flamengo, né, cara? Nós temos o nosso time aí de campo, mas o Flamengo Basquete, campeão mundial, campeão sul-americano, campeão pan-americano, campeão do que você pensar, não, é o nosso orgulho, vamos investir ali. O Pato Basquete não tem nem comparação, o aporte de investimento que tem o Flamengo, mas o que conta mesmo ali é o jogo nas quatro linhas. Mas é uma coisa que não é da gente habituar, porque o basquete é um dos muitos esportes onde o time mais fraco raramente vence, hein? Raramente. Não é que nem futsal ou futebol de campo, que acontece às vezes de um time fraco, assim, que nem o Santos, às vezes vencer. Acontece, às vezes, né? Mas, enfim. E vai, deve acontecer também no domingo aqui, esse jogaço que o Tiguera bem falou, os ingressos são em duas da rede de Salute de Farmácia, em dois pontos, tá? A Salute do centro e a Salute lá da Baixada, de frente ao antigo posto de saúde, né? Bem lá mesmo. Foi os ingressos pro amistoso do Pato Futsal, o pessoal perguntando, era onde a gente começou a falar sobre ingressos aqui. Tem na Pato Store, lá no BB Shopping, tem na Loss Tecnologia, e tem na Rede Brava, daí que é É na Brava aqui do centro e na 24 horas, aquela, horas ali, né, próximo da Policlínica, né? Do Remines de Melo ali. Isso, né? Então, né, nesses quatro locais tem ingressos para o amistoso do Pato Futsal, que já está aí na casa de quase 3 mil pessoas garantidas para assistir o primeiro jogo da temporada do Pato Futsal, que apresenta amanhã à noite, regada a muito chopp, coxinha, iscas de frango e outras coisas mais ali no PB Shop, apresenta oficialmente o elenco para o povo todo, né? Já foi apresentado já, mas para a imprensa, né, e para as redes sociais. Agora, para quem quiser ir lá curtir. E também, com abençoadinhos do Santos. Abençoadinhos, já são uma benção. E também o uniforme novo, né? Os uniformes para a temporada 2026. A gente deu uma analisada que dia eu e o Tiguera estávamos lá na Arena Cláudio Petricoski, a camisa branca ficou ok. Uhum. Não é nada assim, esplendoroso. Ficou bem. É que também o time também não vai. Você já viu o time do Flamengo mudar a camisa dele, ao invés de ser preto e vermelho, mudar para rosa e azul? Não vai mudar, né? Sempre tem o mesmo sentido. Então, é uma camisa que relembra, claro, remete sempre aos uniformes do Pato, que é um jeito de time grande pensar, manter uma característica. Vimos a camisa de goleiro também, que é uma camisa amarela, ano de Copa do Mundo. Acho que o Pato também vai bem nessa pegada de apoiar, entre aspas, né? Mas também tá divulgando aí as cores verde e amarela. Então tem uma camisa amarela. As demais camisas, vamos lá amanhã à noite no PB Shopping, gastar tudo nosso dinheiro naquele negócio de Fini lá, que você compra 6 Fini, é R$38, né? De uma moça, eu peguei só 6, um ovinho frito, um aranhinho e uma minhoquinha aqui, já deu. Mas enfim, leva. Bora lá, alô Paulinho Stefani! Paulinho Stefani e também Companhia Limitada, amanhã Pato Futsal então na área, e domingo o Azul, como tiveram bem, falou, treinando firme, forte, treinador Galo aí pegando em cima com a piazada. Vou dizer, cara, a esperança tá forte para que o time do Azul consiga essa classificação aí no Paranaense. Romeu Júnior e Carvão Bueno. Carvão Bueno é ótimo, né? Beleza, gente? Bem, pouco de esporte aqui no Cidade Notícias. Você ouviu Hora do Apito. Cidade. Valorize cada detalhe de seu sorriso com os profissionais do Consultório Odontológico Planalto. Clareamento dental, restaurações, aparelho ortodôntico, tratamento de canal, dentaduras e implantes dentários. Dentes bonitos e bem cuidados por menos do que você imagina. Agende sua avaliação pelo fone 3224-2497. Consultório Odontológico Planalto, na entrada do bairro Planalto, em Pato Branco. A campanha Acelere Sua Sorte dos Supermercados Manpro está de volta. A cada R$50 em compras, você ganha cupom e concorre a 12 vale compras de R$1.000 cada, sendo um ganhador por mês até janeiro de 2026. E atenção, você concorre também a 2 Fiat Argo 0 km, 2 motos EG Pan 160 0 km, 2 TVs 50 polegadas. Campanha Acelere Sua Sorte, Supermercados Manpro. Cidade! Eu adoro essa rádio! Já parou para pensar que toda vez que você investe, está construindo seu caminho para o futuro? Para fazer as escolhas que mais combinam com o seu perfil de investidor, você precisa do parceiro certo nessa caminhada. O Sicoob tem um portfólio diversificado que oferece solidez e rentabilidade para os seus objetivos. Quer investir com segurança? Se você está começando ou já tem experiência, o Sicoob tem os melhores investimentos e tudo para ser seu. Invista pelo app Sicoob, mais que uma escolha financeira. Sicoob. Tranquilidade é Pasque. Pra sua independência, Pasque. O plano de assistência pra toda a família. Confiança é Pasque. O transporte pra consulta é só ligar no Pasque. Descontos e convênios você tem no Pasque. Até no funeral, um amparo, um carinho. Tudo isso é Pasque. O seu plano de vida. Só toca sucesso. Cidade. O Z que você precisa para fazer. Grupo Zancanaro é a força que move cada fase da construção. Britador, concreto, argamassa com alta performance, terraplenagem, pavimentação e muito mais. Com frota dedicada e equipe técnica, a gente entrega infraestrutura com qualidade e responsabilidade em cada etapa. Grupo Zancanaro, confiança que se constrói. Fale com a gente, 46-3224-1715. Pena que aí do outro lado do rádio você não consiga sentir esse cheirinho de comida caseira feita na hora. Ou desse bife na grelha ao lado dessas maravilhas de carnes nobres. E o buffet, então, com vários tipos de comida. No rádio não dá, mas no Jackson Bull, dá. Jackson Bull, almoço e happy hour que você merece. Na Tupi, fone Whats 31990919. Hora certa, Cidade FM. 9h23. Cidade Notícia. Bora lá, minha gente, amanhã da informação aqui no Cidade Notícia. Bom dia. É ocorrência policial? A Cidade FM conta tudo pra você. BO 99. Bora lá, Tiguera. Perseguição da Receita Federal terminou com a apreensão de camisetas em Capitão Leone das Marques por volta das 15 horas de ontem. Um veículo Chevrolet Prisma com placas de Sapucaia do Sul foi alvo de uma perseguição realizada pela Receita Federal no centro de Capitão Leone das Marques. Segundo as informações apuradas, o motorista desobedeceu as ordens de parada e chegou a trafegar na contramão em vias da região central da cidade, colocando em risco outros condutores e pedestres. A perseguição seguiu até a saída do município, onde o veículo foi interceptado com o apoio da Polícia Civil e da Polícia Militar. No interior do veículo estavam três pessoas. Durante a abordagem, os agentes localizaram aproximadamente 600 dúzias de camisetas da seleção brasileira, totalizando cerca de 7.200 unidades de origem paraguaia. O veículo e a mercadoria apreendida foram encaminhados à Receita Federal de Capanema para os procedimentos legais. Outra ocorrência na quarta-feira, ontem, portanto, a equipe do Batalhão de Polícia de Fronteira apreendeu em Santo Antônio do Sudoeste um veículo Renault Duster carregado com mercadorias ilegais. Durante a operação de rotina, a polícia abordou o veículo e foi conduzido um homem de 32 anos. Durante vistoria bem localizada no veículo, 15.180 ampolas de medicamentos para emagrecimento e 3.960 cigarros. Nossa. Eletrônicos, o popular vapers. Quase uma fumaceira aquilo lá. Tá proibido aqui no Brasil, Titi. O motorista foi preso e encaminhado para a delegacia da Polícia Federal. O veículo e as mercadorias foram encaminhados para a Receita Federal de Santo Antônio do Sudoeste. Agora, uma vez apreenderam aqui perto de Chopinzinho, ali na Polícia Rodoviária Estadual, entre Chopinzinho e São João, ali, São, né? São João. Apreenderam um carro com 2.500 maços de cigarro, pacotes de cigarro. E o motorista falou para o policial: não, isso aí é para consumo próprio. Dele de 50 gerações. Pena, mano. Estas as principais ocorrências do setor do boletim policial das últimas horas, Romeu Pereira Júnior. Muito bem, gente. Ah, viu? Ficamos devendo uma aqui, né? Aquela lá do cidadão lá que deu 18 mil reais para um... Olha o tufo! O golpe do advogado, exatamente. Eita. Pelo amor de Deus, a gente faz a notícia, tem que fazer a notícia, faz a manchete, tem que fazer a notícia, né? O caso de estelionato foi registrado na tarde de quarta-feira, ontem, em Boa Vista da Aparecida. Conhece lá, Romeu? Sim. A vítima compareceu ao Departamento de Polícia Militar por volta das 18h20 para relatar que foi enganado por meio da transferência bancária, o famoso PIC. A vítima disse que recebeu contato telefônico de uma pessoa que se passou por sua advogada, informando falsamente que um processo judicial havia sido ganho e que teria que pagar alguns valores, algumas taxas. E ele fez os depósitos, 10 mil e depois mais dois depósitos de 4 mil, totalizando 18 mil reais, e só depois percebeu que tinha caído no golpe. A gente vai falar. Você tem uma ação com o profissional do direito, seu advogado, a sua advogada. Infelizmente está vazando informações. De fato, quando esses golpistas entram em contato pelo WhatsApp, eles utilizam, vamos repetir, eles utilizam a foto do seu advogado ou da sua advogada, mas não é o número dele, obviamente. Utilizam a logo do escritório e já tem o conhecimento. Aí como vazam-se as informações desses processos é outra história. né? Mas, de fato, são processos que você tem com o seu advogado. Só que não é o seu advogado, não é a equipe do escritório de advocacia que está entrando com você, é o golpista. Aí ele falou, ó, saiu a ação era de 50 mil, consegui trabalhar lá, deu para 100. Né? Só que para você conseguir retirar aí, vai ter que pagar um boleto aí de 18 mil, 10 mil, 5 mil, sei lá. E daí as pessoas naquela ansiedade de acreditar, ah, não, vamos lá, não dá pra perder, né? Eles fazem também uma pressão psicológica. E é aí que acontece o pepino. Você recebeu, ou vai receber, né, um recado pelo WhatsApp, então o que você faz? Você ignora e liga, vá pessoalmente até o escritório do seu advogado ou da sua advogada. Né? Ligue direto para ele, tenha certeza que é ele, vá até pessoalmente se precisar, porque senão você vai cair neste golpe, que é mais um dos inúmeros golpes que acontece nesse imenso país chamado Brasil. Cidade Notícia. Olha, tem gente que acha que só vai precisar de um plano assistencial São Cristóvão, plano PASC, no final da vida. Muito pelo contrário, com o plano do PASC, você e sua família podem aproveitar em vida muitos benefícios e vantagens. Tem transportes de associados para consultas e exames, remoções com ambulâncias não emergenciais, descontos em consultas médicas, exames por imagem e laboratoriais também. Com assistência funeral, você traz mais segurança para quem você tanto ama e na perda de um ente querido, o PASC está ao seu lado. Então associe-se no 3025-4950 PASC, um plano de vida. 929. Fevereiro é carnaval e na Farmácias Brava a folia é de ofertas. Atenção, atenção, chegou a folia de ofertas de fevereiro nas Farmácias Brava. Rexona Clinical 150ml 13,99. Kit shampoo mais condicionador Elsev 29,99. Óleo extraordinário Elsev 38,99. Toalhas umedecidas meu bebê 9,99. Composto lácteo Ninho 1 mais fases 42,99. Vem pra Brava, aproveita essa folia de ofertas. Vem pra Brava que a gente se entende. É agora ou nunca. Saldão de verão Pitol Calçados. Descontos incríveis em todos os setores da loja. Tênis infantis por R$39,99 e R$69,99. Tênis Via Marte por apenas R$149,99. Tênis Nike e Adidas só R$299,99. E ainda tem mais. Calçados e confecções de verão femininas e infantis com 50% de desconto. É a maior liquidação do ano. Saldão de verão Pitol Calçados. Hora de afiar o lápis e renovar o material com a Oceano Papelaria. A nossa loja está pronta para volta às aulas, com muitas opções, cores e ofertas para todos os estilos. Diversas mochilas identificadas com preços especiais. Você pode pagar com desconto de 15% no Pix, débito ou dinheiro. E também no crédito com 10% para o vencimento do cartão ou ainda parcelar em até 10 vezes no valor normal da compra. Oceano Papelaria, porque estudar fica melhor com o material novo. Mais que música, uma nova experiência. Cidade. Pra comemorar aquela data especial, ou um simples happy hour com a galera, o Benedito é sempre uma ótima opção. Ambiente aconchegante, pratos incríveis como massas, carnes e sobremesas. Deliciosas. Também tem música ao vivo pra deixar o clima ainda mais descontraído. Venha conhecer. Benedito, mais que uma boa experiência, é coleção de bons momentos. Reservas pelo WhatsApp 99105-3029. Cidade 9:31. A Copel acaba de concluir a mais moderna rede de energia rural do Brasil. Os 25 mil quilômetros do Paraná Trifásico estão prontos. E tudo isso para chegar aonde importa. Até você, produtor rural, aproveite para se conectar. A Copel paga uma parte, a outra tem juros subsidiado pelo Banco do Agricultor Paranaense. Acesse o site copel.com/trifásico e saiba mais. É o agro do Paraná mudando de fase com a força da Copel. Pura energia. LEM Agroindustrial. Soluções sob medida para o seu projeto. Serviços de torno, usinagem, fresa, solda, projetos mecânicos e industriais. Dispositivos de solda, gabaritos, matrizes, ferramentas e consertos em geral. Entre em contato e solicite um orçamento. Fone Whats 3199-1441. LEM Agro, BR-158, número 2974, Pato Branco, Paraná. LEM Agro, sólida como a terra, forte como produtor. Ei, você! É, você mesmo! Sabia que usar o celular enquanto dirige é infração gravíssima, que a multa é de quase R$300 e mais 7 pontos na carteira? 3 segundos. Apenas 3 segundos é o suficiente para causar um grave acidente ou até tirar a vida de alguém. Não envie ou responda mensagem se estiver dirigindo ou pilotando. Se for usar o celular, estacione. Faça a coisa certa. Preserve a vida. Uma campanha Cidade FM por um trânsito melhor. Hora certa, Cidade FM. Bom dia, 9h33. Cidade Notícia. Daqui a pouco tem a conexão com Curitiba, Mauro Conte, nosso correspondente à ERP, notícias de todo o estado, e quinta-feira também tem participação do senador da República, Sérgio Moro, comentário e opinião também todas as quintas-feiras aqui no Cidade Notícia. Cidade Notícia. Quinta-feira começou com tudo aonde? Na Lilia Calçados. Alô, alô, meu querido Wagner, bom dia. Bom dia, Romeu Júnior, bom dia, você ouvinte, Cidade. Quinta-feira de mega, hein? Quinta-feira de mega liquidação pra você aproveitar, hein? Porque, ó, é 50 mil pares a preço de custo pra você estar aproveitando aqui. Descontos de até 70% na mega da Lilian Calçados, hein? Então, olha só, alguns produtos que estão na mega aqui. Tem sapatênis Ferracini, sapatos Ferracini a R$199,90. A linha da Democrata R$149,90. Também sapatos e sapatênis. Você encontra Nike. Nike Alta Performance, é tênis Nike, é tênis Adidas a R$299. E claro, tem também uma seleção aí de produtos nas bancas de R$29,90, R$39,90, R$49,90 para você estar aproveitando aí, comprando calçados de qualidade com preço, olha, muito especial. Também na linha de conforto de tênis, tênis Skechers e Mizuno, na banca de R$199,90, você encontra vários modelos. Na linha, atenção aí, na linha de tênis infantil, eu tenho uma seleção na banca de R$59,90 e R$69,90 na mega da Lilian Calçados. É muito produto mesmo, tênis da Umbro, tênis da Penalty a R$99,90. É muita coisa boa na mega liquidação da Lilian Calçados. É a maior liquidação anual da Lilian. Tudo parcelado em 10 no crediário ou nos cartões de crédito. Lembrando, pessoal que vem da região ainda, Lilian paga sua despesa de passagem ou combustível no ato da sua compra. Fica o convite do Wagner, então, de toda a equipe Lilian Calçados para essa quinta-feira aí de mega da Lilian Calçados. Lembrando também que o próximo sabadão agora da Mega, atendendo até às 18 horas, meu amigo Romeu Júnior. É, Lilian Calçados é aquela história, porque aqui ser feliz... Custa pouco. Muito pouco, economizando. Cidade Notícia. Escutem essa, meus amigos ouvintes. Quem não gosta de tomar uma boa cervejinha, né? Com moderação não faz mal, né? E claro, o brasileiro gosta da cerveja, aquela cervejinha artesanal, mas principalmente aquela que se toma no boteco, ali no happy hour, né? Ou em casa. Claro, sempre com moderação não faz mal. Mas eu falo isso porque a gente sempre, né? O Tiguera acabou de falar agora que foram apreendidas camisetas ou camisas do Brasil falsificadas. É, cigarros, né, contrabandeados, bebidas, já mostramos aqui que existem bebidas adulteradas ou falsificadas, mas a cerveja, gente, olha só, a Polícia Civil do Paraná fez nesta quarta-feira, ou seja, ontem, o descarte de aproximadamente 400 engradados de cerveja falsificada, além de diversas caixas contendo rótulos e tampinhas de variadas marcas em cumprimento a uma determinação judicial. O descarte aconteceu lá na cooperativa de reciclagem Cooperare, em Curitiba. local devidamente credenciado, claro, para esse tipo de procedimento. Aí, durante a ação, várias garrafas de vidro foram destinadas à destruição após o esvaziamento do conteúdo alcoólico em local apropriado dentro da cooperativa, garantindo, claro, o descarte adequado e seguro do vidro. O material descartado foi apreendido durante a operação policial no ano passado, no mês de agosto, pela equipe da Polícia Civil de Quatro Barras, região metropolitana de Curitiba, após o recebimento de informações da inteligência policial que veio da delegacia de Cambará. As informações indicavam, na ocasião, a atuação de um grupo criminoso especializado na falsificação de cervejas naquela região e que estaria expandindo atividades ilícitas para o município de Quatro Barras. Aí as diligências resultaram na identificação e desarticulação do esquema criminoso com a apreensão de grande quantidade de bebidas adulteradas, insumos usados na falsificação, impedindo, claro, que os produtos fossem comercializados e consumidos pela população. E a Polícia Civil destacou que a falsificação de bebidas alcoólicas representa, claro, um grave risco à saúde pública, além de, claro, causar prejuízos econômicos e concorrência desleal ao mercado formal, reforçando também o compromisso de combater os crimes contra a ordem econômica e a proteção do consumidor também. Bom, foi no ano passado também que nós tivemos em São Paulo, né, na grande parte, maioria do estado de São Paulo, vítimas que morreram após consumir bebidas alcoólicas que continham metanol, né, no uísque, no gin, vodkas, enfim. Aí a gente ficou extremamente revoltado porque as pessoas se intoxicaram, tivemos mortes e também pessoas que ainda se recuperam. Então, quer dizer, é impressionante de onde vai a ganância do brasileiro, né, para conseguir lucrar através da falsificação. E aí, nesse caso, cervejas adulteradas, aquela coisa, né, uma cerveja bem baratinha dentro de um rótulo de uma cerveja com marca, né, famosa, ou a própria fabricação mesmo, vai saber o que continha dentro dessas bebidas, dessas cervejas que foram, então, 400 engradados, foram descartados, incinerados, digamos assim, ontem aqui no Paraná. Cidade Notícia. Bora lá, minha gente, porque ainda dá tempo, hein, de você curtir o Grand Suites Family Resort. Tem carnaval chegando aí, você tá pensando em tranquilidade, alta gastronomia, aquele cenário dos sonhos? E tudo isso, inclusive, é Grand Suites Family Resort. E uma única diária ou pacote que você fechar são 5 refeições diárias. Bebidas à vontade, drinks especiais, alcoólicos, não alcoólicos, bebidas alcoólicas, não alcoólicas, sorvete para molecada, tudo incluso, tá? Piscinas termais, spa, quadras de areia, acesso ao Lago de Itá e muito mais. As crianças também se divertem no clubinho Grand Suites com programação em tempo integral enquanto você aproveita momentos inesquecíveis. O melhor resort do Oeste Catarinense fica em Itá, Santa Catarina, apenas uma horinha de Chapecó, Chanchilé, 2 horas e meia, 3 no máximo, dependendo do lugar que você está aqui na região sudoeste. Então, bora lá, porque o grandsuites.com.br, basta você acessar ou ligar ou falar pelo WhatsApp 4935205510. Grand Suites Family Resort, viva múltiplas sensações de lazer nestas férias. 9h40. Cidade. Precisou de gás? Ligue Ultragás 3223-4500. O gás do Botijão Azul. Peça também pelo WhatsApp 98401-4190. A Ultragás entrega com segurança e praticidade em sua residência. E todo dia 10 do mês, o gás do Botijão Azul tem preço especial. Só na Ultragás 3223-4500. Supermercado Ponto Quente, frutas e verduras fresquinhas, açougue com variedade de carnes e panificadora com fabricação própria, variedade e qualidade em todos os setores, estacionamento coberto e monitorado. Venha conferir e aproveitar nossas ofertas. Supermercado Ponto Quente é tradição e economia atendendo a família pato-branquense há mais de 35 anos. Avenida Tupi, 4971, entrada para o bairro Novo Horizonte. Muito mais sucesso! Cidade! Viva saudável! Aprenda a viver melhor com a nossa dica de saúde e bem-estar.

Em Pontal do Paraná, os shows também cresceram. 274 mil pessoas já acompanharam a programação. Teve Raça Negra, Roberta Miranda, bateram o recorde no palco com 42 mil pessoas. E todos os shows deste ano superaram 30 mil de público. A última semana agora vai trazer artistas como Zezé de Camargo e Luciano, Paralamas do Sucesso, Padre Reginaldo Mazzotti, Israel e Rodolfo, consolidando então a edição deste ano como a maior e mais popular da história do Verão Maior Paraná. Então, se você porventura vai descer pro litoral paranaense, você que tá aqui no sudoeste, tá passando aí, dando uma carona pra gente, vai descer pro litoral paranaense, tem essas atrações para encerrar de vez a edição do Verão Maior 2026. Cidade Notícia. Você ouve agora na 99,9 FM Rádio Cidade, o comentário do senador do Paraná, Sérgio Moro. Bora lá, minha gente, toda quinta-feira, o comentário do senador da República, opinião, aqui no Cidade Notícia. Tudo bem, senador? Olá, Romeu Júnior e amigos da 99,9 FM Rádio Cidade. Chuvas intensas em Curitiba provocam inundação, especialmente no centro, e destruição do patrimônio. 55 milímetros de chuva em cerca de 3 horas. Isso é de muita intensidade. Para você ter uma ideia, isso é um terço do que era esperado só para esse mês de fevereiro. Olha, nós temos que preparar nossas cidades e nosso estado, todas as cidades do nosso estado, para enfrentar esses imprevistos da natureza. A gente não pode contar com uma natureza sempre benevolente, porque infelizmente, às vezes ela não é. Não são só chuvas e inundação. Veja os tornados, os ventos fortes, como aquele que destruiu a cidade de Rio Bonito. Esses fenômenos climáticos extremos podem ficar cada vez mais frequentes. E aí, relativamente às inundações, eu me reporto àquilo que eu vi lá no Japão, onde estive em viagem oficial recente. Tóquio tinha muito problema com inundações recorrentes, que infernizavam a vida do cidadão. Eles construíram, principalmente na região metropolitana, câmaras subterrâneas gigantescas. E a água, em excesso, é vertida para essas câmaras e acabaram com as enchentes e inundações em Tóquio. Precisamos, quem sabe, copiar esses modelos que bem funcionaram também para as nossas cidades no estado do Paraná. Claro que guardadas as devidas proporções. Da natureza, a gente espera que ela seja positiva, mas se ela não for, nós temos que estar preparados. Para finalizar, quero deixar aquele abraço a toda a população de Pato Branco e região. Somos muitos. Famílias com histórias de dedicação, trabalho intenso e amor pela terra. Nascemos cooperativa. No campo, na indústria, na cidade e para o mundo. Movidos pela inovação, estamos construindo juntos uma história de prosperidade para todos. Essa é a nossa tradição. Cooperativa Agroindustrial Tradição. Sempre juntos para crescer. Cidade. Tá todo mundo ligado. Economia todo dia é no Super Polo. Produtos fresquinhos com muita qualidade. Panificador, açougue e hortifruti com as melhores ofertas. Quer economia todo dia? Super Polo, o legítimo campeão dos preços baixos. Na Guarani 640, Centro, em Pato Branco. Semana de ofertas extraordinárias na SL Móveis. Todos os dias teremos ofertas relâmpago, válidas por 24 horas. Confira uma das muitas ofertas. Ventilador de coluna ou de mesa, 30 centímetros, turbo, só R$ 139,90. Não perca a semana de ofertas extraordinárias da SL Móveis. E aproveite as ofertas relâmpago todos os dias na SL Móveis da sua cidade. Rádio Cidade. O dia todo. Todo dia. Hora certa, Cidade FM. 9:51. Cidade Notícia. Bora lá, minha gente, já tem aquele giro de informações para todo o Paraná. Mas antes, tem informações chegando, Diguera. Com certeza, você falou pela manhã, né? Vamos reforçar aqui com o início do ano letivo da Rede Municipal de Ensino, o DEPATRAN. está fazendo o policiamento, né? Intensificando as ações de organização nesta quinta-feira em frente a alguns colégios. A presença dos agentes tem como objetivo orientar os motoristas a organizar o embarque e o desembarque dos alunos, prevenir congestionamento e reduzir riscos de acidente, assegurando assim um ambiente mais seguro para estudantes, pais, professores e toda a comunidade escolar neste período de volta às aulas, quanto ao fluxo de veículos, que é significativamente maior. Às 7h, a equipe esteve na Escola Municipal Pequeno Príncipe e Jardim Primavera. Agora, às 11h, eles vão estar no Rocha Pombo e no Jurema Sene, ali na subida para o La Salle, né? La Salle, ali, né? E também, às 16h30, nas escolas do Cadorim, lá na Escola Antônio Cadorim, próximo da minha casa, União, e também no bairro São Roque. Com um detalhe, né? O pessoal do Depatran faz um alerta aqui. Atenção, senhores pais. É multa estacionar na rua ou em fila dupla para que a criança desça. Né? Se o guarda, o agente tentando estiver ali, ele vai multar. Você não pode parar na rua para a criança descer, até para a segurança da própria criança. Uhum. E a lei de trânsito, que se ele parar em via dupla, ou mão dupla ali, ou aliás, em fila dupla, é multa direta. Então não adianta chorar e reclamar depois, mas eu só parei para deixar. Não pode. Tem que achar um lugar para estacionar. É o que tá no Código Brasileiro de Trânsito, né? Também algumas tolerâncias. Agora não dá para fazer direto. É, direto. Já pensou? Vamos pegar aqui o Colégio Nossa Senhora das Graças e o Mater Dei, que são os maiores colégios particulares que tem aqui em Pato Branco, né? Já pensou todo pai resolver parar na rua para os filhos descer? Passa ninguém naquelas ruas ali, né? Verdade. Então tem que prestar bem atenção. Paciência. E uma última informação: a Prefeitura de Pato Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde de Pato Branco, inicia já na próxima segunda-feira, dia 9, a aplicação do medicamento. O nome é complicado, viu? É Nirsevimab, medicamento incorporado ao Sistema Único de Saúde, o SUS, para a prevenção de bronquiolite e de outras infecções respiratórias causadas pelo vírus, o famoso VSR, tá? Então, este medicamento é um anticorpo administrado em dose única. E é para crianças, inclusive para prematuros, crianças prematuras e também crianças até 2 anos. Mas é a partir de segunda-feira, crianças com menos de 2 anos, né? Então, procura aí a setor de vacina da prefeitura, o pai e a mãe aí para vacinar as crianças, tá certo, Romeu Júnior? Perfeito, meu nobre Titi, aquele abraço. E fechando, reta final, vamos dar um giro pelo estado. Alô, alô, Mauro Conte, nosso correspondente da capital de todos os paranenses. Uma excelente quinta-feira para você e para todos os seus ouvintes. Mauro Conte, chegando direto de Curitiba com as informações da Rede AERP. A Polícia Civil do Paraná realizou nesta quarta-feira o descarte de cerca de 400 engradados de cerveja falsificada, além de caixas com rótulos e tampinhas de diferentes marcas, em cumprimento à ordem judicial. As garrafas de vidro tiveram o conteúdo alcoólico esvaziado de forma controlada antes da destinação para a reciclagem. Os produtos haviam sido apreendidos em 18 de agosto de 2025, durante a operação da Polícia Civil do Paraná em Quatro Barras, após informações repassadas pela inteligência policial. A investigação apontou a atuação de um grupo criminoso especializado na falsificação de cervejas, com indícios de expansão das atividades ilícitas na região metropolitana de Curitiba. A apreensão impediu que as bebidas adulteradas chegassem ao mercado consumidor. E a Secretaria de Estado da Saúde reforçou a prevenção e o diagnóstico precoce como principais estratégias contra o câncer, hoje a segunda maior causa de morte no mundo. Estimativas do Instituto Nacional de Câncer para o período de 2026 a 2028 apontam que mais de 700 mil novos casos da doença devem surgir por ano no Brasil. Para 2026, a projeção é de cerca de 30 mil novos casos no Paraná, sendo 15.300 em homens e 15.350 em mulheres. O câncer de pele não melanoma lidera as ocorrências, com 33%, seguido por câncer de mama e próstata, que juntos somam pouco mais de 30%. Cólon e reto aparecem na sequência com 10,4%. Segundo a Secretaria de Saúde, até metade dos casos de câncer pode ser evitada com hábitos saudáveis, como não fumar, evitar álcool em excesso, alimentação equilibrada e proteção solar. A rede pública do Paraná oferece exames de rastreamento, vacinação contra HPV e hepatite B, além de atendimento especializado em unidades habilitadas em todo o estado. Grande abraço para você, uma excelente quinta-feira e continue ligado aqui na programação. Até amanhã. De Curitiba, Mauro Conte, com informações da Rede AERP. Valeu, valeu, valeu, Maurão. Aquele abraço e assim a gente vai encerrando o nosso Cidade Notícia desta quinta-feira, dia 5 de fevereiro de 2026. Vem aí, Padre Reginaldo Manzotti. Na sequência, o quê? O coração peludo apareceu ontem. Será que vai estar aqui de novo hoje? Meu Deus, Tom Santos, Poliófuma, Arielzinho Mítico. Claro, me conta o diferencial no seu rádio aqui no final da manhã, início da tarde da Cidade de FM, claro, a nossa tarde é mais gostosa, musicalmente falando. Fique conosco, fique na 99.9. Eu volto às 6 da tarde com o Área 99, onde tudo acontece. Excelente quinta-feira pra você. Cidade! Eu quero todo dia! Em instantes, pela Cidade FM, Padre Reginaldo Manzotti e Experiência de Deus. Oferecimento: Lilian Calçados, Oral Unique, Grand Suites Family Resort e Rede Salute de Farmácias. Já parou para pensar que toda vez que você investe, está construindo seu caminho para o futuro? Para fazer as escolhas que mais combinam com o seu perfil de investidor, você precisa do parceiro certo nessa caminhada. O Sicoob tem um portfólio diversificado que oferece solidez e rentabilidade para os seus objetivos. Quer investir com segurança? Se você está começando ou já tem experiência, o Sicoob tem os melhores investimentos e tudo para ser seu. Invista pelo app Sicoob, mais que uma escolha financeira. Sicoob. Mega liquidação Lilian Calçados é a maior do Sudoeste. Um furacão de preços baixos, são 50 mil pares a preço de custo. Tênis Ace Espuma, Nike, Adidas e New Balance, R$249,90. Sapatênis Comfort Way, Rayon, R$79,90. E tênis olímpicos, R$159,90. Tênis Sofia Almeida, Dedinho de Pé, Finobel e Isalu, R$69,90. Neste dia 5 de fevereiro, a Lilian Calçados terá a grande inauguração da sua nova loja em Dois Vizinhos, Paraná. Lilian Calçados. Mais que música, uma nova experiência. Cidade. O brasileiro é capaz de deixar qualquer um de boca aberta. Mas quando o assunto é saúde bucal, os números mostram uma realidade tão invisível quanto as bactérias que atacam nossa boca. 8 em cada 10 brasileiros vão perder algum dente ao longo da vida por falta de cuidado adequado. A Oral Unique quer ajudar a mudar essa realidade. A Oral Unique tem profissionais competentes para implantes, canais ou uma simples obturação. É hora de elevar o nível da sua saúde bucal com a Oral Unique. Na Tupi 3034. Fone Whats 999-300024. Nos dias 28 de fevereiro e 1º de março de 2026, acontece a 14ª edição do Retiro Nacional Evangelizar é Preciso, com o padre Reginaldo Manzotti. Garanta sua participação pelo fone Whats 991-30-2702 com a Rua Viagens. Não perca! 14º Retiro Nacional Evangelizar é Preciso, dias 28 de fevereiro e 1º de março de 2026. Informe-se, garanta sua ida e participe. Rua, Agência de Viagens, conectando você ao mundo. Cidade. Tá todo mundo ligado. A partir de agora, está no ar o programa Experiência de Deus, com Padre Reginaldo Manzotti, transmitido para todas as plataformas digitais ao vivo pela Rádio Evangelizar em Curitiba, no Paraná. Toca-me, Jesus, e me envia teu Espírito de luz.